Para começar o bacana nas marquinhas assim, que o Mega 3G está só aquecendo pra você. Vai cobrando o nego, vão começando, detonando, detonando. Vai, vai, vai liberando assim. Agora sim, barriga, bora. Você, meu parceiro, New Dollar. Meu parceiro Jardim aqui com a gente também, mano Jardim. Ele toda comitiva curtindo. Aí, Maico. Pra cima, galera! Com você, melhor da nós, mais bom amor, nego, todo mundo vai. Posso mais dignos e muito valor, e o comando é dos incendiais. Oh, oh, oh, só quero dançar e sentir calor. Luciano, valeu Luciano. Toda a galera do parceiro dele, Vegas também, valeu daí. Luciano da Arte, Tatu e o Leno. Os caçulas vão chegando de mansinho. Samara, Fábio e William, vem devagarinho. Eu subo que os cume. Vai de pé que é escutiane, é. Jonei, Castor e já vão arrepiar. Vem. E no ritmo da dança, vem pro meio do salão. Galera da Tabajara, que é pura emoção. E no ritmo da dança, vem pro meio. Talvanzinho da equipe, acabou o sossego. É o Talvanzinho, bonequinho. Parceiro Luan, dá valor, né, Luan? Pra cima, garoto! E a segunda parte do CD ao vivo sendo gravado pra galera desse jeitinho, nas marcantes. Pra cima! Quero essa noite te encontrar. O desejo invade meu olhar. Um sentimento que dá prazer. Pra se ligar! Você, entre os braços, quer estar. Onde nem por um minuto me... Rapaz, por um pouco... Nesse momento... Vou te cantar. Uma boa no cocico com você. Meu grande parceiro Bola aqui com a gente também, vamos Bola. O Bola DK. Amorzinho. Meu parceiro Tubarão aqui com a gente, toda a família nacional. Valeu. Também as meninas da brasileira. Tá aqui com a gente, curtindo de montão, valeu! Meu parceiro Jardim, o Pedro, Salamanha, ao lado! De montão, o nego da Nath arrebentando pra cima! E amanhã o super torneio, hoje, né? Amanhã da coxinha de montão assim, aqui no Maneta! Vem curtir, Mega Baixão! Obrigado, meu parceiro Peruquinho também, valeu, garoto! E aí, Maicon Breno! E os maluquinhos da brasileira, só pra brincar com a gente também, né? Sábado e domingo, quero ver vocês ao lado com a gente lá, viu, garoto? Seu coração é Jardim. Conquista a multidão. Passando Negão, ele estiver. Rico de salinas e galera, pura de solo, amor e cogista, né? Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem comigo, vem curtir. Vem curtir, vem curtir, vem curtir. Vem curtindo, vem curtindo, vem curtindo, vem curtindo. Do, despintado da Gene aí pra ele com a gente também, né? Eita, Índia! Olha o negão. Daquele jeito, negão, já, bora. Só na mana, bora. Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir. Seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Quando acordei e você não estava, bateu a saudade. Aquela saudade, Mauro. Quero sonhar de novo. E o Titão? Sei, você não vai escapar. Titão e o Jatinho, daquele jeito. Falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar. Hoje o Scooby falou que vai de pé com os periquitinhos, né, Scooby? O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. O pacote. Fim de semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. O super pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. Quero voar com H. E subiu com H. Parceiro João e o Danilo Etanol, lá de São Miguel. No comecinho, né, João? Você, meu parceiro Danilo Etanol, vou se ligar no grupo da Dergala, desse jeitinho. E aí, Mega Bandidão, oh, oh. E a gente agradece com muito carinho também. O nosso parceiro Catuaba, que não vem. Esse cara tem moral aqui no Mega Bastião. É, meu irmão, rei dos periquitinhos, é verdade. E aí, Mauro? Prepara, garoto! Amanda, Drica, Sinalita, Gisela e a Vanessinha dá valor, é verdade! Vai! Ela é junto com a família DK, meu parceiro Scooby! É, meu irmão! Toda noite ele chora. Agradeço muito carinho, meu parceiro Catuaba! Esse cara que tem moral aqui no Mega Bastião, um abraço, Nego Valade! E meu parceiro Maicon Breno aqui ao meu lado também! Valeu, garoto, tem moral! Mega DJ Luiz também. Pra cima, meu Mega! Manda essa rosa, a maior referência em melody. Me diga por quê. É o parceiro Raizinho. Milênio Minhoca, o Bola. É no mais novo da Ipês com a gente, só a manha. É, eita, só você sabe. Nosso amigo Titina no Itaú, Balcão também, né, Titina? Tá por aqui com a gente, valeu. Então por que me abandonou? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Nada. Os irmão metralha, o que nem o Moloca juntinho com a gente metralhando tudo. É desse jeito, Paulo, que assim de mim. Meu amor, sei que não consegue esquecer de mim. Os irmão metralha. Também sofro longe de você. Nossa história de luta parece novela. Que de jeito, Cacho, bora. E o que que tu faz? Ando sozinha, tentando esconder. A saudade que sinto. Parceiro João, olha que micão lá de Santa Isabel. Ele que sempre tá ao lado do meu parceiro Nishumi. É o japa da família de cá também, valeu, garoto. Oh. E aí, Bonoca? E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou esquecer. Santa Rosa, com 33 aí mesmo com a gente também, né? Obrigado mesmo. Mega. Saudade, coração partido. Mega Vascão. 3D. Estou quase pra pirar. Em teus braços adormeci. Foi um dia. Olha o Luan Desktop, daquele jeitinho. E em junho tem a volta no Mega Vascão. Lá no Santa Rosa, no 33, gente. E já tá tudo certinho. Claro, meu patrão dele Vegas, né? Ele, meu parceiro Paulo Multimídia. Bora se pra cima, Belinda Zolando. Scooby vai pegar o rato agora. Isso, carpinteiro. É no batidão, meu primo Kino. Ela é curtindo com a gente, meu parceiro Pipinho. Tá valendo, né, Pipinho? Esse aqui vai com coça, minha irmã. Olha o gritinho, olha o gritinho, olha o gritinho, olha o gritinho. Sábado não vamos estar no teu setor, bichadinho. Tô sabendo que a Cátia vai desde cedo pra lá, sabe? É. Meu amor, não dá pra te esquecer. Luan, somos isso, o poderoso cobra. Encontrar você, o DJ Juninho consagrado. Somos isso. Pra vingar dizer a verdade, matar a verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E o meu parceiro Mauro! Outra vez. Pra cima, garoto! Ele dá valor na sua sequência de marquina de marcante. É tudo ao vivo! Não vai. É um grande amor. A segunda parte do CD do Mega Basquinho, assim pra galera curtir. E amanhã com certeza vai estar disponível pra quem quiser aí. Galera, passar comigo aí que vai pegar a gravação do Mega Basquinho. A primeira e a segunda parte pra galera, viu? Eu não pensei, agora escutei nada. Amo você, tô com tanta saudade. Você pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. DJ Rafael, o telefone. Pra quem tá pedindo no comercinho, eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Vai buscando, vai. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Ei, Bibi, o aniversário tá chegando, garoto. E outra vez. Quem faz a onda eu costa. E nós somos lajinhos. Bora aí, go! E com certeza, já desde segunda-feira, a família DK vai estar ao lado do Piu Piu. O aniversário dele tá chegando, viu? É, meu irmão. E o Costa Baixinho lá na toca vai arrebentar por lá, né, Piu Piu? Eu não pensei, agora estou bem. Vai! Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. DJ Rafael, o telefone está. Ele, meu parceiro, estiver só na manhã. É, tá por aqui com a gente, bora sim. Ei, Branca, é só assim, ó. Miguelzinho BCD. Mega, Mega Vascão. É, Jadinho, só pra ti. Libera o som que é pra fazer bonito. Parceiro Janderson Lade, o Helder do Santa Rosa no 33, aí Luan das Top, cadê o safadão? Amarraram no rabo do foguete. Eu sempre... Luan das Tops. Pra não se apaixonar, não se entregar. Luan das Tops. Eu sempre treinei meu... Parceiro velho, olhinho, Biel. Tá só na mão. Olhares, valeu, Biel. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Olha só, Luan. Diz que o Fábio disse que pra nada. Mas veio você. Família ADK, do Mega Vascão 3D. Júnior tendo folga! Pega Vascão lá no Santa Rosa do 33, gente! É! Sucesso total, Miguelzinho! E os espingados da gente aí, daquele jeito! Mas tudo bem, se conquistar você! É, Bruno e Trio! Mais uma, essa daqui, meu irmão. Quem nunca amou de verdade, hein, Branca? Quem nunca amou. E a Randy ali curtindo, só na mãe ali com a gente também na retaguarda. Ela junto com o Nego Lanate que veio curtir lá de Boi do Rio. É. O castão do Mega Vascão, meu parceiro Neto, Naldo e o Henrique da Olaria. Tá curtindo só na manhã com a gente, valeu. Vem voltar. Muito sol, muita luz, toda tribo agitada. Eu ligava, e você não me escutava. E eu me via, quase morria, e você não me atendia. Meu parceiro Careca também, né? Junto com o Didi da Sola Mãe, né, Careca, valeu. Encontrei. daquele jeito. Eu e toda a tribo fazendo bem. Mas só com você eu me E aí, Gibé? Segura daquele jeito. Pra as meninas. Pra começar a empurrar. Empurrar. Quando os mano bota, tira a bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, o Titita é velha, aguarda aqui com a gente também, vai no Titita. Tu vê como que é bom, bota a mão na cinturinha e deixa aí. E meu parceiro Titão, até que enfim foi campeão como técnico, né, Titão? Vai, essa bola no chão, vai. Hoje o Taú foi campeão ali. Bota o bracinho pra cima, pra cima, pra cima. E dali na palminha, na palminha, na palminha, na palminha. Eita, que tá daquele jeito. Olha o show do Mega! Daquele jeitinho, daquele jeitinho, daquele jeitinho. Assim, assim, assim. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho, joga o bracinho. Eu vou no rei, vocês vão no roll. Eu vou no rei, vocês vão no roll. Ei! Ei! Vamos pra cima! Ei, Bibiu! Bota o escudo do Paysandu aí no telão. Só quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver, vai! Joga a mãozinha, só a torcida do Papão! A torcida do Papão! A torcida do Papão! E a torcida do Clube do Rimo! Joga a mãozinha, joga a mãozinha! Solta a batida, vai cobrindo! E solta, solta! Caralho, e é tudo ao vivo. É de deitada que ela... Ela é deitada, vai! É no escurinho que elas ficam louca. E se o Michael Breno te morder, tu fica... Vai, vai! Imagina então, você dentro do meu... Olha pra gatinha, senhor! Escurinho no banco do meu... Itália deitada! É incrível, crocodilo no comando. O animal toca... O meu parceiro Gil, Gil Manuel, aqui com a gente, Gil! O Elden, Gil, no Sunlight do 33, valeu! O crocodilo vai pegar, e no comando tá o gordo... E também caldinho pressão. Aí, Luan, agora eu quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima aí. E dando a bicada, bicada, e dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá delicada, assim. É delicada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. E se o quê? E se o Pop Live te dá-lhe uma bicada, tu fica doido. Imagina. Imagina então, DJ Zé de Fujininho com Baby Chimandinho pressão. Fala, nego! É o Super Pop Live no comando. Grita meu águia, faz a galera pirar. Vem no passinho e se liga na batida. O Pop Live, uma bicada quer te dar. E no comando tem o Davidson e o Nandinho Pressão. Com DJ Zé e Juninho, é o Live em Ação. É de bicada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. E se o Pop Live te dá-lhe uma bicada, tu fica doida. Imagine em... Solteiros e casados, é? Juninho com David Chinandinho. Invalidade. É de bicada. Da boca aí, só na manha. Titi Terinaldo. Só de boa gostista, bem. E se o Pop Live te dá-lhe uma bicada, tu fica doida. É na bicada? Então bora desse jeito que a bicada fica bacana. Mega Dália Bicada. E aí, Nildola? Olha o DJ Charlie Mani. Parceiro Jardim, os maluquinhos da brasileira. O Fredrico Assis também valeu. Uma titita e careca. Aí, desfidado. Esquenta a cabeça, deixa comigo. Vegas. Só na manhã com a gente, família. Paulo Multimídia, o homem da fuga. Arreia muitos baldes, é o ninho do águia. Se sinta à vontade, DJ Ellison e Juninho. Tem jeito pra derrubar a DK, não, né? Aí novinha vai descendo gostosinha, Pop Live no comando. Aquele jeitinho, uma das top! Nosso parceiro Titita. Só na manhã, né, Titi? É DJ Melly. DJ Melly na produção. MC Dourado na voz. É nóis, voz. Toma, Dailson, desse jeito. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia. Nosso amigo Careca também, né? Ele que faz parte do ciclo de amizade do Titita. Por aqui, gostei, seja bem-vindo, viu, Careca? Você, Titita e toda a equipe, obrigado, mano. Bora, Brancão, bora, Chibé. E aí, com... Jardim. E os maluquinhos da brasileira. DJ Charlie Moral desde cedo com a gente, menino. Olha o brilhante, nosso segurança oficial. Janderson Light, lá no Santa Rosa do Trinidad Igreja, aqui com a gente, valeu. Libera o batidão, batidão, batidão. Rei dos periquitinhos dele em Vegas, né? Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres que... Então toma, toma! Toma, Miguelzinho! Toma banho de Xandão, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Te trago no meu quarto e faço teu corpo gritar. Como sempre, né? Vegas só observando tudo. Se te dou um trato como nunca vão te dar. Sexo do meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar. De lambuza e me arranha quando... E tá chegando o hino da DK. E eu quero ver preparar agora. Chega sem medo, é o grito de guerra da DK, quero ver. Te deixo molhadinha com banho de Xandão. Devoro tudo igual bombom. Quatro, três, dois. cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. É na curtição. Curtição, estourei logo o Xandão. É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido. Ego, cara, eu gostei demais, viu? E essa gata viu, hein? Quero ver, bem do comecinho, comecinho, assim, assim, assim, assim. Um, dois, três, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Bora, Branca! Estourei logo o Xandão. Ela dá valor, é verdade. E ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho. Meu parceiro Léo Carvalho também, né? Junto com o Didi da sua mãe, Léo. Cuidado pela fina, viu, garotinho? Pura Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, as baletes que comanda aqui. Sou linda menina, sou da banda. Parceiro Jardim, meu baby, lá da Brasileira, né? É que o Gordinho também, valeu. Sou linda menina que chega rouba. Aqui é sendo tudo maluquinho. Ela tá de olho e a galete não esquenta. Sou linda menina, sou da banda. No clima, linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Essa linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a balete no clima. A equipe passa a mão, já de partida. Daqui a pouquinho voltando e volta com a gente. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente... E aí, Scooby? E os periquitinhos? Machuca o coração, dói. Bora, Mauro. Quando a gente gosta, dói. Deu um mega bandido. Eu fiz só pra você saber. Poxa, como dói quando a gente se dá. É, Ramonzinho. Entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Pinta e bota. Sou amigo Léo Navalho, só na maneira com a gente também, Léo. Valeu, maninho. É difícil, hein? O Titi tem toda a equipe, né, Titi? Também que eu te avisei, meu bem. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar. Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira. Chega e dói, vai! Ativa, não. Não é que eu queira devolver. Só os melhores. Minha família deve dar valor desse jeitinho. Mas vou ficar com quem só pra depois. E aí, Luan? Curtir esse CDzão, né, Luan? Pra cima, garoto! Meu parceiro Jadinho, ele é o baby, né? O pai dos maluquinhos, daí pensa com a gente, valeu! Bora, Cátia, bora! Ligo pro seu celular, solta a caixa postal. Amor, liga pra mim. Também tá, fora de área aqui, né? Liga que eu vou te buscar. Rapaz, eu não sei a onda do celular do Ramonzinho, viu? Depois vamos curtir. Tá fora de ar e mesmo assim tá tocando. Danilo Lima, Emicita, Dai. E dando show, vou com os irmãos, ponto e tiro tensão. Como é que pode, né, Ronaldinho? Vou te dar meu coração, toca pra nós a Izzy Marlon. Aí pega o bandido. Pra cá, mega bandido. Vai com o Betinho lá no Santa Rosa. No 33. Espintado. E aí, Biel? Faz um negão daquele jeito. Ligo pro seu celular. Solta a caixa postal. E aí, Scooby? Cadê o salsicha, rapaz? Amanhã é aniversário do cara. Fala no batidão, no batidão, no batidão. Eu parti no jardim aqui com a gente, ele e o Pedro. Só amanhã tá lá. As meninas da Brasileira também, valeu. O meu parceiro Lili Cabeleireiro, ele o rei do peixe, lá de Lituia, aqui com a gente lá no Coronel Jogão, só da manhã, valeu! Bora pra cima, Drink, a Vanessinha, Amanda e a Gisela! É! Meu parceiro Jansson Lade, lá do Santa Rosa do 33, valeu! Ô garota, ô, olha com o DJ, olha com o DJ, olha com o DJ, olha com o DJ, empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá, empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem com tudo, desce no batidão, desce no batidão, desce no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. E bora mais cobreiro, bora mais cobreiro, só que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, e dali na palminha, e dali na palminha. Isso aqui tá feliz, isso aqui tá feliz, dali na palminha. E no passado, tá juntinho com o Didi, da Lelé. E toda a equipe, cantante, e no passado, agora é. Vai junto e misturado. Vai com o Breno e vai com queira agora. E nem a varejeira, sabe quem é? Ei, Mauro! Queira, não é a lavadeira. E nem a varejeira, sabe quem é? É a fuxiqueira. Fala um fuxico no áudio, o som, automotivo. E o Fábio? 4.0, o calçô do povão. Com o DJ N, o Daniel Pressão. É a fuxicão, é a fuxicão. Ei, Luanda, stop! Então tá, putaria vai rolar. Então tá, putaria vai rolar. Então tá, putaria vai rolar. Então... E daqui já tudo certo, Vascão direitinho pra brasileira, né? Sábado e domingo o bicho pega por lá, meu irmão! Ei! E no domingo final do torneio de associação, né? Ei! No Jaraguá, pra você! Ei! Ou! Oh. Ei! Oh. Vamos estar no setor, Jardim. Oh, ei, ei, ei, então olha assim, vai. Oh, ei, oh, ei, garota. Ei, oh, oh, olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Tá lá com o time do Santa Rosa. Ei, ei, olha pro DJ. Ei, ei, olha pro DJ. Ei, ei, olha pro DJ. Empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Parceiro Cavalo, melhor, né? Bamba vai lá. Talvanzinho. Pra as meninas. Todo mundo pra quem? Bora, bola. São mulher. Só na mão. Kika, kika, kika, kika, kika, kika com a perereca. Senta com a perereca. Rebola com a perereca. Tá na onda da balinha. Pode vir que a hora é. E mandou um forte abraço pro Jonas também, né? Kika, kika. Ele é moral, meu irmão. Senta com a perereca. Rebola com a perereca. Relaxa. Vontade de bamba não tá. Próxima vez, vê se não bota o Fábio, vai bater pênalti. Icarim, icarim, icarim, icarim, icarim, icarim, icarim, icarim, icarim, icarim, icarim, icarim. Parceiro Pipinho, tá falando, Pipinho? Essa que é o hino do Coça. Quem é esse aí, rapaz? O meu parceiro Léo. É? O meu parceiro Léo. Ele que vai curtir o CDzão aí do Coça do Pipinho. Segunda-feira é no batidão, assim, assim, ó. E o Mega Bandidão? Hoje tá tristinho, né, Mega? O meu parceiro Léo da Vale, ele que tá junto com o Tigita. O meu parceiro Careca também, só na manhã que é Careca. Pra cima, garoto! Assim, ó. parceiro Fábio aqui com a gente, bem-vindo, Fábio! Pena que ele perdeu o pênalti do 14, viu, Maicon? Let me tell you all the stuff. Parceiro João lá de Santa Isabel, né? A Jurtini com o escuro. E aí, Titita? With the money, money flow. But fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Vegas. Albatross. Só observando tudo. I'm an albatross. Descolonada, é hora de chegar na gata e dançar bem. É hora que a gente fala bem baixinho no ouvido dela, Mauro. Então fala assim: devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Mas o Mauro vai à loucura quando toca essa aqui, né, Mauro? Então toma! Desse jeito fica bacana, né, Tida? Pra tomar todas, ó! Devagar, e o careca, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Porque tá. E Paulo da Fusa. É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito que fazer em poucas horas. Te e uma porta de dragão. Você não sabe quanto. Aí, Luiz, vai reparar a gata do Nego da Night pra ele vir tocar pra gata. Flores bem vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. E quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar, você está indo bem. O Raimundinho não sabe se ele toca, viu, Silvestre, ou se repara a mulher dele. Bora, vou te contar. É. Aí, Luan das Topis! A Igreja Pinga Branca também tá aqui com a gente. Alô, Pipiu, alô, Gomarca, cadê o Pipiu? Mas oi. Presta atenção no que eu vou te falar. Tem que ganhar seu patrocínio amanhã. Tá de conhecimento, você vai pagar. Né, Branca? Tá bom. Oi. Meus segredos vem me revelar. Quero cumprir. Sabe o que? Não manda um abraço, aborto de dragão. Mas sonhar quando os sonhos se realizarão. Frita peixe! É! Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Olha o comedor de visagem! Oi. Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso! Olha que. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Seus segredos vem me ver. Já manda perguntar quanto é o carro, viu, Silvestre? O Japa tá afim de negociar ele. O meu amor é sincero, eu juro. Só lembrando que quando tu vir pra cá de novo, segundo, tu não precisa dirigir ele, que ele vem sozinho, que ele já sabe o caminho, viu? É. Que eu não vou te machucar. O meu amor é sincero. Esse carro é daqui, viu? É. O que for. Já viajou nem muito pra cá, viu? Vale a pena. Aí, Luiz, com você, você vou te contar o que é o amor. E agora eu vou te agradecer. E agora eu vou te levar pro Lubrão, outra chefão do... Isso que eu não entendo do Ramonzinho, viu? DJs que fazem... Nenhum celular tá dando área aqui. Tem boca aí. E o dele tá tocando. Hoje que eu vou te levar pro Lubrão, outra chefão. Com os DJs que fazem será? Festa, o top DJ Boca e o DJ Príncipe. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Gostou, é claro. É 10. Esse é o hino, meu irmão. Pra se ligar, Denuncinho. O Mauro aí, alô. Mauro de cá. Como é que você está? Vem do comecinho assim, é? Oh. Olha o meu parceiro Monoc, o meu parceiro Deli Vegas também. Fala, Deli! É olha só o Vola de cá, meu irmão, é? Alô, como é que você está? Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais. Decidi ligar. Aí, mas cobriram? Sei que está na mão. Pode descobrir a música que dá em face do cara, viu? Meus parabéns, felicidades. Vamos te contar. Aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Agradecendo também com muito carinho, meu parceiro Gilson Light. Gente, toda a galera do Santa Rosa do 33. Me recebeu com muito carinho a família Vascão. É, meu irmão. Deixa o tempo passar. Eles já estão de sair, né? Mas antes. Mas daqui a pouquinho eles vão estar de volta com a gente. Confesse. Aí, mãe Cobreiro. Você não me esqueceu e nem... Qual é a música que dá em face nos meninos da DK? Sua amiga e ela veio me falar que falou com você, você falou de mim e disse que... DJ Luiz tá sentindo É massa, é 10. Alô, como é que você está? Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidades, é isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar... Meu irmão, vou te contar, viu? Liga qualquer hora e qualquer lugar. Pode ser a cobra, não me importar. Meu grande parceiro Careca, o Titi tá aqui com a gente também, da sua mãe. Vou chorar. Valeu, garoto! E o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar... Sabor. Escuta aí! O sabor mais... Só aqui no Mega Luan! Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. É uma história... Meu parceiro Diogo! Eu sei bem. Hoje tava só na manhã, tô sabendo já. Qual é o peso da culpa que eu carrego? Diego! E me torta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. Chega a noite, eu não consigo dormir. E o coração? Meu coração acelera. E eu sozinha aqui, eu mudo o lado da cama. Aí, Diogo! Eu ligo a televisão, olhos nos olhos, espelho. E o telefone Vizinho chapar agora. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. Essa fosse... E essa aqui com certeza é alguém para frita peixe. E perdi no que era real e no que eu... Vou te contar. Escrevi as memórias de seu cabelo crescente. Te dedico uma linda história, confesso. E a maldade do tempo consegue. E Andressa, a primeira dama do meu parceiro Scooby. É o Japa DK. Todos os segredos que já não eram meus. Rimas de um velho diário. Fiquei sabendo que é o comedor de visagem. Seu. Entre palavras não ditais, tantas palavras, amor. Essa paixão é antiga. O meu parceiro Deli dá valor bem no comecinho, né, Delicinho? Cima, garoto! Banda Sabor Açaí, o sabor mais gostoso. Galera da brasileira aqui com a gente também, valeu! Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou. Eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Minha torta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo. Eu me afastar de você. Quando chega a noite, eu não consigo dormir. O que é que acontece, Java? Meu coração acelera. Vai ter um infarto, viu? E eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama. Eu ligo a televisão. Olho nos olhos espelhos. Tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. Essa proximidade não dava. E perdi no que era real. Essa aqui, meu irmão! Aguenta, coração! Açaí! Isso aqui é do Michael Breno. Ai, tá. Michael Breno vai chorar agora. Não mudei de cidade, nem de... A mulher... Só escolhi... Rapaz, a mulher do Jean tá esperando ele com aquele teçado. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Olha o Bonoca já pirou. Tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei. Meu grande parceiro Deli também! Ele dá valor no Deli! Pra frente! É o Deli Vegas! Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Meu parceiro Xijinga! Pra frente! Meu parceiro Careca, também sou na manhã da Careca! E arroz na gente! Esse baquinho de arrocha, assim. Ciro Ramonzinho. Só os melhores em cor. Mega. Mega Bascão. Fiquei apaixonado, fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. A mulher perfeita que eu tanto... E claro, não posso esquecer do meu parceiro Léo da Vale. Eu encontro... Aqui com a gente, Chiquita. Velho Careca, tá todo mundo tá curtindo com a gente. O búfalo do Marajó, com os DJs Tom e Tubarão, e o DJ Américo. É peixe frito, peixe cozido, quem é? Me dando bola, e eu tô ansioso pra te chamar de meu amor. Então não perde tempo. Cheguei, e o ovo guru, mano. Fiquei para dançar e ela aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com os DJs Tom, Américo e Tubarão. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi depois de ter chorado rios. Ela é curtindo aqui no Maneta, a sua da melhor. Depois, o velho abaixou arrebentando e a gente agradece com muito carinho. Agora, e claro, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta, né, Luiz? Hoje super bingão aí. Um dia, premiação de R$500, R$1.000 e R$1.500. E também o super torneio. Os primeiros times a chegarem aí. Como dizer? Vai ganhar duas cartelas, viu? A mim fez nada. Depois de tanta dor que causou pro meu coração. Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão. E a galera do Santa Rosa dos 33 agradecendo também com muito carinho. Não. Já tô de partida por aí. E sem você ficou mais frio o meu inverno. E nosso despitado da GDI. Valeu vocês também, viu? A galera do Itabocá. E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor. Valeu, parceiro Brancão também, o parceiro Igor. E agora? Valeu, garoto. Depois de ter chorado rios. Depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber. Meu parceiro Neto também aqui com a gente. Ele que tá interessado em fazer parte da família DK. E claro, a gente recebe com muito carinho esse cara. Eu quis até morrer depois que foi embora. É, meu irmão. E volta. Vai trazer um Black Stone, é? Depois que já não tem mais amor. E sem você. Ficou mais frio meu inverno, parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora? E agora fala que. Obrigado, meu grande parceiro Deli Vegas. E agora? Esse que sempre tá ao lado com a gente, valeu, Deli. Diz que. Esse é parceiro, vou te contar. E agora? Depois de ter chorado rios. Depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai sair. DJ Nego da Night, esse é Inito. Pra quem conhece, what would I do without your star now? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning. No. Parceiro Wellington Bonequinho, ele que tá sempre com a gente. Toda a família Bascão, parceiro Piu Piu. Segunda-feira, Pipi, te prepara com o gosto, viu? Sim, meu parceiro Japa, o Scooby, toda a família de casa de partida, mas daqui a pouquinho vai estar de volta com a gente. E a grande amiga Xíssima, senhorita Amanda também, é. A Drica com certeza já abandonou vocês. Essa aí não tem jeito, viu? Emoço, poder te sentir, te tocar, sensação. Vai com o Breno, vou te contar. É, meu irmão. Você Lorival André. Com um brilho no olhar. Até o DJ Luiz de partida, é? Meu bem, eu quero te amar. Pra cima então, vá! DJ Capó, emoção, conquistou meu Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Passe liga. Aí, Pipi. Tchá, tchá, tchá. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Obrigado, meu parceiro Lili Cabeleireiro. Quero você. Lá de Vituia, da Coronel João Gâncio. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de... Ele é ao lado do rei do peixe, é verdade. Consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Obrigado, meu parceiro Léo da Vale, também aqui com a gente. Passou na manhã, valeu, Léo! Meu parceiro Ju, ele dá despedida de solteiro hoje, meu irmão. Não sei se é loucura. Vão prender o cara, é verdade. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que viver sem ar. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Te peço perdão. Aí, Lua, pra recordar, pra recordar. Bacana, assim, gente, finalizando, bacana. Eita, que é pra curtir, assim, Silvestre. Chegamos devagar, conquistando corações. As e a grande amiga Bahia, tá fazendo o ruído das pedras. Tá curtindo. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Eu só quero curtição. Com muito amor, viver a emoção no super pop som. E aí, Ranieri? Quando a canção toca, eita, friozinho! É um show. É? Chegaram pra ficar. Seu coração já conquistou. Seguiu, seguiu. Me apaixonei pelas Marias do pop. Pelas Marias do pop. Me apaixonei pelas Marias do pop. Eu me encantei pela... Meu parceiro Luan das Top da Valor, né, Luan? Aí, jogo. Tem hora que ela fala desse jeitinho pra ti, ó. Agora você vem de novo, esse papo de querer me... Sei que é verdade. Já cansei, vou dar um tempo. Mas desse jeito, né, Maria? Esse jeito não dá. Agora você vem de novo, esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto... E aí, Lili? Não dá. Não vou negar, sou louca por ti. O meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som matriz. Obrigado, meu parceiro Léo da Vale, do Miguel com a gente. Negar, ele te chama o careca. Dá só na manhã. Valeu, garoto. Assim. Volta pra mim, DJ Neto Brasil. DJ Valmex vai me distrair. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som matriz, que é melhor pra mim. Agora você vem de novo. Meu grande parceiro Fábio também aqui com a gente. Só na manhã. Valeu, Fábio. E o Fábio do 14. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Meu grande parceiro careca do beijo frio, só na manhã. Agora você vem de novo. Esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Se meu parceiro Dola também. Valeu, Dola. Andar. Agora você vem de novo. Esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Não vou negar, sou louca por ti. O meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me dizer. O cara já tá fraco já. Vou pro som matriz que é melhor pra mim. Não vou negar, sou louca por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Toca pra mim, DJ. DJ. DJ Nego da Night, agora no Mega Bascão 3D. Ronde do forró, ao vivo. E que tal no sequência bacana de forrozinho assim? Graças a Deus o castigo acabou. Ela liberou de novo, não tem mais greve de amor. É. Já estava morrendo. E a grande amiga branca, eu tava lá na branca. E ela só dizendo não. E agora? Mas eu não quero nem lembrar de sequência do passado. O importante é que agora está tudo liberado. Será? Beijo na boca, tá liberado. Fica sem roupa, tá liberado. E o Miguel Breno? Que legal, tá do jeito que eu gosto. Ela liberou geral. Beijo na boca, tá liberado. E o Diogo? Tá liberado. Amor gostoso, que legal, tá do jeito que eu gosto. Ela liberou geral. Parceiro careca também, o Léo da Vale. Tá só na manhã, esse garoto. Amando pela décima vez. Sou apenas um ser humano que precisa. Galera do 33, valeu! Antes de trabalhar. Galera da brasileira. O que será? E aí, Jardim? Que dizem as palavras, mesmo quando não dizem nada. Sei que a vida não teria sentido se você não estivesse comigo. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. Meu grande parceiro Xixita, alguém com a gente, nada valeu! Contra ele, o Fábio Careca! Não, que tá só na manhã! É o coração, o que será? Será que me fez? Será o que será? Será que me vem pro show do novo Mega Vascão aqui. Ela sentiu saudade, ela me ligou e por telefone ela chorou, chorou. Ela sentiu saudade.